Paredão muito cheio, coração vazio, vida de solteiro. Meu sentimento tá mais frio que esse gelo que eu tô botando no meu copo quando bebo. Aí tu aparece no rolê do nada, todo bonito, chamando a atenção, querendo destruir a minha fase de superação. Não vem com essa boca gostosa tão